Deus nos escolheu em outro tempo, nos uniu antes do nascimento. As nossas metades andavam por aí sem se encontrar, mas Deus resolveu nos apresentar. Reserva sempre uma surpresa. O sentimento deixa a gente assim, firmados nesse propósito. Eu canto essa canção: amor é todo teu, meu coração. Você pra mim, como eu te quero. Você é tanto eu, que tenho saudades de mim. Como um marinheiro quero o mar, como um passarinho quer voar. Quero você pra mim. Vida reserva sempre uma surpresa. O sentimento deixa a gente assim, firmados neste propósito. Eu canto esta canção: amor é todo teu, meu coração. Você é tanto eu, que tenho saudades de mim. Como marinheiro quero o mar, quero você pra mim. Você é tanto eu, que tenho saudades de mim. Como marinheiro quero o mar, como passarinho quer voar, quero você. Quero você pra mim. Quero você.